vocês aí daí vocês confirmam a atitude que eu cruzo. Está cruzando agora 3.500, Felipe. Então, verifica uma distância, né? Verificar 2.16. Já meu centro Recife na frequência 2.5.3.5, alternativa 3.3.6.5. 2.5.4.5, 3.3.3.2.1.6. Posso? 3.2.1.6. Firme? Secundária? 3.3.6.5, 3.2.1.6. 3.3.6.5, 3.2.1.6. Papa Romeu Bravo, tanto que é a Recife na frequência 3.3.9.5, alternativa 2.5.1. 1395-1251, Bravo Tancerra. Olhou a chamada 6222, pode voar o estádio? Chamada 6222 autorizado. Deixa para o nome. Mantenha 2 no pé. Mantém 2.6222. Salvador, muito boa tarde. Ponto 090 por hora. Ponto 320. A 3805, a linha e mantém pistando zero. Aí mantém o zero, né? 3805. Bom, 964, solo 54, livra direito, chame no 219. 219964. Solo Salvador, o gol 964. 964, táxi via Alfa. Foi Juliette, destino portão 909, sendo que vai seguir a viatura Solomi no através do portão 08. Alfa Juliette 09, recebeu Solomi, gol 964. 5490, cópia. Pronto. 5490, Petrolina 200-200, está autorizado, direto. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Momo após direto. Petrolina, aciona 5534, controle 120, decimal 8. Pesada 200, direto. Decola da 1-0, conclui da esquerda. Momo é nossa saída, após FTC, Petrolina, 5534, transponder, controle 1208, 5490. Vai, distribuição 5490, parte 3, chame pronto. Chamar agora o posicionamento 5490. É passarei 2230 após arbor, tem condições de voar a vitória da conquista, senhor? 2230 aguarde. Obrigado. Guardião 09, só confirmando, aguarde para início do táxi, vou coordenar com o fiscal do pátio que está fazendo obras no setor, ok? Aguarde. 3283, 360 para Brasília, copia, está ciente da informação, pegou? Ciente da CIA, pode prosseguir. Autorizado Brasília, está 3283, o nível 360, via Brasilu no 7, decola da 1-0, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5515, controle 120, decimal 8. Autorizado para Brasília, nível 360, Pesolo 7, decola a pista no zero com curva à direita, após saída Arbor, transição Elefa, 5515, alcançone 1208, controle Salvador, 3283. Então 8, chame pronto, na 3283. Chama lento, senhor. 340 da Elta, 3805. 9, confirma o horário do plano. Azul do 640, beleza. Isso é o FAB 2312. Negativo. Para a sociedade de código. FAB 29090 para Fortaleza, está autorizado via Whisky 1, decola da 10, curva esquerda, na subida Lotar, aciona 5425, controle 120, decimal 8, torre Apere 1, 18, decimal 95, rumba 29. FAB 29, autorizado em 1190, decola da 10, curva esquerda, saída Lotar, 5425, controle 208, 2395, está próximo. Pressionar chame táxi, 129. Alvo está autorizado, Vitória da Conquista. Após Alvo, direto Vitória da Conquista, 2230. Forte vento, 230 graus, 05 nós. Solo, Gol 964. Estamos aqui aguardando o balizador na posição 9. Agora alguns instantes já está sendo coordenado. Obrigado. ...09, decolou ao 59, curva direita pro norte, aguarde transferência. O guardião fora do solo, confirma para o guardião, curva à direita. O senhor vai prosseguir com pro norte? Confirme. Afirmo. Afirmo, curva à direita, negativo curva esquerda, curva à direita e aguardando transferência. Curva à direita, aguardando transferência. 3, posição 01, 6, 2, 3, 2. Previsto posição 01 do pátio 3, pátio de cargas. Aí só tem dois ATRs da Tripla Azul. E vai curva à esquerda agora, na ingressando ataque 6 kg. Vai ficar atento ao balizador. Ok, ingressando aquilo então, à esquerda agora, 6, 2, 3, 2. Atento ao balizador. Batiu. Guardião 09, fala de Itapuã. O senhor vai prosseguir com Proa Norte, Guardião 09, confirme. Afirma, intenciona Proa Norte seguindo pela Estrada do Coco. Afirma, autorizado Proa Norte, Proa Norte. 07, a bordo para o Guardião 09. Táxi via Pátio Militar e vai manter a posição na Taxi Hotel. Na Taxi Hotel vai chamar a torre 118, decimal 95 para o cruzamento 129, altímetro 1012. O hotel chama a torre para o cruzamento 129. Do Coco, afastando até 10 milhas. ...09, reporte na Estrada do Coco. Reportará na Estrada do Coco, Guardião 09. Está na escuta? Prossiga. Foi instruído posição 01, no seu nome estou o baseador? Negativo. O senhor tem condições de fazer um 80 ou vai ter que ingressar à direita via Juliette e retornar a Taxi Alfa? Ok, afirmativo, vai fazer aqui o 80, é 222. Passam 80, retorne, regressa aí ao pátio 3, o pátio de cargas, conforme instruído, e vai ficar vai reportar visual com o balizador posição 0-1. Ok, rapaz, será 6-2-2-2. Foi Salvador, rumba 29, não hotel para o cruzamento. Rumba 29, mantenha a hotel. 29. Salvador, boa tarde, gol 2008, tem informação, Fano? O 2008, a identificação na chegada à Mari, ele está até o 0510. 2050 na chegada à Mari, gol 2008. Eu vou, vereador, é Duna para o gol 2008? 2008, mas tem chegada. É, desculpa, não entendi. Tem a chegada à Mari. Ok, mantém a chegada à Mari, gol 2008. Na Delta. Segue à direita via Alfa e após Juliette. Vai contornar o canteiro central, ingressando no pátio principal após Índia e Alfa. Na Alfa vai manter a posição e chamar a torre 118, decimal 95129. Gente, Juliette, Índia vai ingressar no pátio geral após 18, na Alfa. Um 09, chame o controle 1208. 1208, 409. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 09. Já 09, prossiga. 09, condições visuais, na sua escuta, escuta 510. Salvador, gol 1164, transfere cliente da informação Sierra. Gol 1164, a identificação na chegada Mari, desce até o 060. Identificou, desce até o 060. Gol 1164. Recomendação de velocidade, senhor? 1164, velocidade da carta. Isso, 1164. Postos e após conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5544, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, Alpha Zulu 1-0, depois Bridge, Alpha Zulu 1-6. Bravo, até o Zulu, Trive, Poços, depois conforme. Decolada 1-0, primeira curva direita, desceu da Eda, Leda. Motiva, aciona 5544, controle 120, decimal 8, Oxané 6315. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, Oxané 6315. Pode chamar pronto, pushback 6315. Chama lá. Salvador, o trip 5490, pronto para full estacionamento. Salve zero, tá livre, chama o táxi. Autorizado, chamar para o táxi 5490. 29, livre da colagem no zero, vento no meio 0 grau, 0612 de nós. Rumba 29, decolou 09, chame o controle no 208. 208, rumba. Sim, para o controle? Rumba 29. 29, contato radar, chame para o 090 na saída lotar. 090, está na saída lotar. Rumba 29. Com 2008, desça para 2000 pés, o ajuste 1902, autorizado em LS, é que tem reporte localizador. Para 2000, família 12, reportado no localizador, com 2008. Com 1964, desça até o 050. 050, gol no 164. Boa tarde, bom 885, informação Tango, voando para o Brasil. Bom 885, essa indicação na chegada bom, serviço até 100. 100, chegada bom, chegou 885. Trip 5490, pronto para o táxi, 5,5 PB, 4 horas e 30, alterna Salvador. 3, bate principal, Índia e Alfa, considera a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2, bom voo, 35490. Autorizado táxi, bate principal, Índia, 11895, 5490, obrigado, boa. altimeter approach, November 166, Kilo Alpha 51160, descending level 150, information, Tango. November 166, Kilo Alpha, call Cadence, mile arrive, descend to 50060. Squawk ID, descend, maintain the flight level of 060, November 166, Kilo Alpha. Trip 5490, linda colono 0, vento no 70 grau, 04 mais. Autorizado a minha decolar 5490. Para prosseguir na descida, o gol 1164. Gol 1164, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 3.000 pés, 1012, gol 1164. Somos 1, estabilizada na ILS, gol 2008. 2008, complete a aproximação final e torre 18095. 2095, 2008. Gol 1164, prossiga na descida para 2.000 pés, autorizado em LSX, reporte localizador. 2.000 pés, reporta estável no ILS da 10, gol 1164. 3008. Trip 5490, decolou 15, chame o controle 1208. 728-5490. Gol 2008, livre pouso, pista 10, vento no 60 graus, 062 de nós. A livre pouso na pista 10, gol 2008. Nove, controle. Região 09, controle. Cinco, meia, dois, meia, na chegada bom, peço identificação, reporte ideal para descida. O 490 controle. Tip 5490 na escuta da torre. Prossiga a torre. Chama o controle, 1208. Desculpa, chamará o controle. Controle Salvador, pede o Trip 5490. 490, contato radar número 200, cumprindo o perfil da Momo. 200, cumprindo Momo, 5490. Então, no 7, direita, ingressando o corredor Axé, acionando transponder 0156. O controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95, hotel Juliette Sierra. Livrou o gol 2008. 885, desça para 4 mil pés, o ajuste 1092. 4 mil pés, 1092. É, logo após, próximo de bomba, está de um desvio. É, tem uma formação sobre bomba, 185. Confirme a proa para a direita ou para a esquerda? Ah, para a esquerda, a proa aproximadamente é a proa de pelo, seria ideal. Essa porta para o esquerda. Então já está uma proa de pelo, 185. Estabilizado, gol no 164. Gol no 164, chame torre 1895. 18? 65. 5, o gol no 164. Gol no 885, informe na ultrapassar o tráfego agora, está cruzando o 075 para o 090, é um Eco 990. Ok, sente o 885. Série 2703, essa identificação na chegada da Mari, reposta em Del para descer. E Mari para interceptar a chegada Mari. Treino com a equipe do Solo, 3283, após a passagem da retaguarda Boeing 737 da Gol, que está ingressando agora no pátio principal. Após o mesmo, inicie e chame táxi. 3283. No 164 na escuta da torre. O gol no 164, confirme a frequência da torre. 1164, torre 18, decimal 95. 1195. 1164 na escuta da torre. Salvador, o gol 164, na série. Estou no 164, livre pouso 10, vento no 70 graus, 099, check trem. Travado hoje. Confirme, gol no 164. É sobre o tente, senhora? É gol no 164, livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 099, check trem. Ok, livre pouso, gol no 164. Trem está embaixo e travado. Ok, sente. 070 para 4 mil pés. Então, bom, 738 agudo. Sente o trip. November 166, Kilo Alpha, airport in sight. November 166, Kilo Alpha, Tower, 18 small 95. 118.95, November 166 Kilo Alpha, good day. Low Tower, November 166 Kilo Alpha, visual 10 request. Roger, November 166 Kilo Alpha, continue approach, standby for runway vacated. Roger, November 166 Kilo Alpha, continue approach, request right downwind, runway 17, request runway 17. Roger, November 166, Kilo Alpha, report to cancel IFR rules. Roger, we will report the cancellation of IFR, November 166, Kilo Alpha. Bom, no 164, solo 22, livre à direita, chame no 219. Direito Veículo 1116, boa tarde na chegada à Mária, essa medicação desse hotel 080. Antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 1116. Order November 166, Kilo Alfa, cancel at 23, cleared for right hand base, report it to final runway 17. Roger, we give you a call final runway 17, November 166, Kilo Alfa, thank you. Hotel Juliette é autorizado o táxi, patente a obras no setor e reporte no ponto de espera da Oscar. Série 2703, desse hotel 4116, desce até o 050. Salvador, boa tarde, Janeiro 6142, posição 5, informação 5, Recife 350. 42, Recife 350 autorizado, Aerovia Peruísque 58, da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5554, controle 120, decimal 8. Janeiro 6142, autorizado Recife, nível 350, pelo outro risco 58, decola na 10, esquerda, por Cajão Maracaju. 5554, no transponder e o controle 208, confirmando o portão. Então 5, chame pronto, 6142. 42. 66QO. Na frequência 25.45, alternativa 3365. 5, altímetro no 012, tem um bom voo e boa tarde, tá 3283. Bate o índio Alfa, pode ser o 012, chegar na boa tarde. 6326, boa tarde, na chegada Mari, desce até o 080. 080 na Mário, essa não é minha, 3, 2, 1. LF, gol 1885. 1885, compete a aproximação final em torre, 1-9, décima 9. Obrigado, bom trabalho. Realmente. 85 tá na LF, pista 10. 1885, boa tarde, livre pouso, pista 1-0. O vento 1-4-0 graus, 0-7 nós. Pouso, 7. É o Juliette Serra, Lima, tem pressão no 7. 166 Kilo Alpha on the ground at 26, confirm apron. Hello. Are clear to backtrack, report leaving at the next left, okay? Okay, we backtrack and we report backtrack to 166 Kilo Alpha. Controle, Guardião 09. Liga, Guardião 09. Controle, é possível na presente ter uma ascensão aqui para 4 mil pés? Portão 10, portão 10, e no través do portão 8, segue a viatura Follow Me. Entendi, prefere São Pátio. Através da 8, vai seguir o carro do Follow Me para a posição 10. Firma. 283, mantenha o 0. Então 3283, mantenha o ponto de espera. Roger, Salvador Tower, Roger, November 166, Kilo Alpha, leave frequency. 562000, confirme a velocidade indicada. Mantendo 240. Gente, ao cruzar o nível 100, reduza para 210. 7210, uma centena, 5626. Gente, até o Juliette Serra, aguarde, temos um tráfego pousando no 0. Azul 4116, desça para 2000 pés, o ajuste é no 0,92. 2000, 0,92, azul 4116. 5,6, 2,6, desça para 4000 pés, o ajuste é no 0,92. 4000 com 1012 e 5626. Na 6326, desce até o 070. Irá ultrapassar o tráfego agora à sua direita, mantendo 060, um Charles 208. Gente, desce 0708, 6326. Azul 4116, voo em Tuna, está autorizado a DLS que se reporte localizado. Duna, autorizada RS-3 da 1-0, Patarazzo, Lasca, Azul, 4-1-1-6. 5-4-9-0, chame Recife na frequência 1-2-5-3-9-4-5, alternativa 3-3-6-5. Tono 7-0 grau, 0-6, dúzia de nós. 2-8-3, anima a tempo, isso no 0. Mantendo 1-0, senhor. Pushback, acionamento, Xané 63. No 5, tá livre no 3, chame táxi. Devo chamar táxi, Xané 63, no tempo. Bom, no 885, Saulo, aos 30, libera direito no 219. A direita, 219, 185, obrigado, boa tarde. Boa. 2.500, ajuste 1.012. Sim, está autorizado para 3.500, só verifique o modo de trabalho. O modo de trabalho é acionado. E é autorizado, subida para 3.500. Vamos ser 0 grau, 07, nós. Decolagem por 3.2.2.3. Hotel Juliette Serra, decolou 3.0, chame controle 1.2.0.8. Controle 1208, Juliette Serra. Meia 326NT, redução para 220. Reduz 220 uma volta. Número 3 na próxima. Senhora, vai reduzir. Controle, Catarro, controle da Serra. Eu já estou mantendo meu pé no corredor assim. Solicito da presença para o meu ambiente rápido. Tem meu destino, já para o ideal. Bom, vou para a rua, razoar 241. Você já está autorizado direto Manati, reporte às 10 da manhã para Salvador. Eu estou falando aqui da rua, Salvador Serra. Está na 6326, desça até o 050. Até o 050, 6326. Azul 4116, terá quantas coisas aproximadas nessa altura? Afirma, azul 4116. Salvador 3283, só passa 1400. 3283, contato radar 0360 na saída Arbor. Saída Arbor, ascensão ao 360. Na 6326, vetoração para o segmentamento, curva esquerda na Pro 020, limite ao localizador. Ok, esquerda 020, limite ao lock, descendo para o 050, ou janela. No próximo da Juliette, 185. Vou até a posição na cidade de Juliette, o portão previsto está sendo liberado agora pelo Airbus da Avianca, o portão 3. Ok, então, mantém na cidade de Juliette, eu aguardo, 885. Disse 562, redução para 1809. 780, 562. Sanimé 3, 26, redução para 1809. Reduzindo 180, ouça. Azul 4196, confirme, terá condições de aproximar nas condições? Afirmo, Azul 4196. Já pode ser estabilizado. Reportará, 4196. O trip 5626 para detectar o localizador, curva à esquerda na proa 120 e prossiga a vista para 3000. 120, 36, 5626 para interceptar o lado. Para o táxi 6315 com 1951 na bordo, Galeão, 5 horas de autonomia. É nada? Galeão. Direita Índia e Alfa, espera torre 1 no 8 decimal 95, altímetro 1012, tem um bom voo e boa tarde, 6315. Boa tarde, senhor, direita Índia Alfa, 295, 6315, 1012. Via Juliette, portão 3, observando a liberação da Avianca, voo no 885. Observando a Avianca, portão 3, 885. T5626, prossiga a descida para 2000. 6626, 2000. Boa, Chanel 6326, prossiga a descida para 3000 pés. Para 3000 pés, mantendo a proa, ou Chanel. Uma aeronave a 300 pés abaixo do trip 5626. Na 11 horas. 5626, seguirá o tráfego a 5 milhas. É o Econo 90 da Azul. Certo. Azul 4196, informa que nós estamos operando com gás. Enche Azul 4196. O Aerochane 6326 está 10 minutos da posição Duna, reação a navegação na proa de Duna. Vamos na proa de Duna, Ocean. Já 09, não copie. Pode ao 09, já de retorno a 500 pés. É forte na rota pai. Retorno apenas à altitude de 800 pés e permanecerá ainda no setor. Azul 4196 estabilizou? Estabilizado, Azul 4196. Vai ser aproximação final de torre 1 no 8 decimal 9. 295, Azul 4196. 35626 estabilizou? Afirmo. Gente, completa aproximação final, segue o tráfego das 5 milhas e chame torre 1 no 8 decimal 9. Torre 1895, uma boa tarde. Sanem 6326, reporte estabilizado, protegimento para 2000 pés. Ok, então, vai para 2000 pés, já que está no localizador, apenas confirmando o glide está fora. Confirme, está recebendo o glide. Eu recebi momentaneamente, agora só recebo o log. Sim, não, então se considera o glide, só o log. Ok, obrigado. O Força 2703 está para 4000 pés. 4000 pés. Azul visual. Gente, Azul 4196, livre pouso no zero. Vento no 70 graus, 0612 de nós. Livre pouso no zero, Azul 4196. Torre Trip 5626 está estabilizado. Trip 5626, ciente, continue a aproximação número 2 para pouso. Ciente, descoberta ideia. A prova está pronta. Quando de retorno, reportará. 315, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantém. Se autorizar, tem condições de valer em casa. Ciente, vou avaliar aqui, o acionamento 315. Alfa 0703, desça para 3.000 pés, autorizado procedimento, integral tráfego à frente, a 7 milhas, é um pocket. 3.000 pés, 0703. 3.5626, passou o estado. 6-5626, continue a aproximação, informo que o tráfego à frente vai tocar a pista dentro dos próximos segundos. 7. Canaé 6326, chame torre na frequência 18.95. 18.95, muito obrigado pela atuação, senhorita, até mais. Passar 2703, está para 2.000 pés, você pode estabilizar. 2.000 pés, passaremos. 6326, continue a aproximação número 2 para pouso. Azul 4116, sala 39, direita 1219. Direita 219, azul 4116. Trip 5626, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 04 a nós. Trip 5626, livre pouso, pista. 4-1-6, ataque via Alfa, e após Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, azul 4-1-6. Para o Chimera 6222. PM 6222, prossiga. Formação Sierra, quando possível, autorização Aracaju. Nada no sistema, o 6222, confirme o plano prefeito com horário. Vai confirmar aqui com a companhia em retorno, 6222, obrigado. Deixa. Solo, CNE 6142, dimensionamento 5. 5 só um minuto para iniciar, 6142. Aguardando, 6142. 5626, sala 41, livre à direita, chame no 219. Direita 219, 5646. Chané 6326, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, Ocean. Reporta que está recebendo o glide agora, senhorita. Não está recebendo o glide, confirme. Não, negativo, estou recebendo o glide agora. Passamos o externo, uma milha após o externo, começamos a receber o glide. Ah, ok, ciente, o senhor chegou a informar o controle ou não? Não, até eu passar para a senhorita, eu estava sem o glide. Depois que passamos aqui, começamos a pegar. Ah, ok. Vou informar o mesmo, ok? Tá legal. Foi praticamente de após o externo. Ok, ciente. Obrigado. Nada. Torre Ufabi 2703. Oceara 2703, continue a aproximação número 2 para pouso. Confirme se recebe glide. Afirmativo. Ciente. Poxa, né, 395, vou ver de alinhar, fazer agilizar. 18. Oceano 6315 afirma. Positivo da companhia na curta, ali mantém, preparando-se para a decolagem imediata. Sim, ativo, você está agilizando ali, mantém no 10, Oceano 6315. Você fechou a porta? você inicialmente chama a torre 1 no 8 decimal 95 por Serra Golf Fox. Tem alguma previsão para o 6142? Tem um, guardando com o eco do solo, mano 142. O Embraer Azul está passando agora a retaguarda, após o mesmo início, chame táxi. Solo Azul na retaguarda, senhor, chamada para o táxi 6142. Para 6326, solo 43, livrou a direita, chame no 219. Direita, livrou, 219, 6326. Oxanay 6315, livre da colagem 10, vento no 3, 0 grau, 05 nós. Tendo uma laje 10, Oxanay 6315. Serra Golf Foxtrot, livre a sumar, chame táxi. Pulsária 2703, vento para cheque, no 60 grau, 07 nós, aguarde pista livre. Sente. Oficial, prossiga. Autorização direto Fox Charlie. Força aérea 2703, livre pouso, pista 10, vento no 3, correção 190 grau, 03 nós. Livre pouso, 2703. Oxanay 6315, decolou os 45, chame o controle 1208, bom voo. 08, boa tarde, vocês controlam. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxanay 6315. 6315, boa tarde, contato radar, setor 360, na cidade da Dial. 360, Dael, Xanay 6315, confira a velocidade de presente Leda. Pós 2000 pés, autorizado Leda. Pós 2000 Leda, Xanay 6315. ...097, a sua dedicação na chegada Boff, desça para 4000 pés, ajuste a 09. A Golf Foxtrot, ajuste no 012, autorizado o táxi, reposte no ponto de espera para o cruzamento. Oceira 2703, Salas 46, livre à esquerda no hotel, frequência livre a estacionar a parte militar. Gente, obrigado. Boa, né, 142. 1895 no ponto de espera. 295. 326, via Juliette, após a passagem do R2 da companhia, prossegue para o portão 01, via Juliette. Juliette, portão 01, guardando o táxi do colega 6326. Juliette Fox Charlie, a princípio não tem previsão, estamos verificando aqui a situação, onde estou, plano de voo, e o acionamento é por conta e risco. Serra Foxtrot, autorizado o cruzamento da 17, após Quebec, Mike Lima. Lima mantém e chama o solo 1219. Serra Foxtrot, poderia, por gentileza, confirmar a categoria da aeronave, Alfa Bravo Charlie? Bravo. Ok, ciente, obrigada. bom dia, Oceania 6142.0, pronto. Oceania 6142, a linha da cola no zero, vento no 8, 0 grau, 05 nós. Preciso decolar, Oceania 6142. Elevador Gol 1967. Boa tarde, informação Tango para o Galeão, copio 360. Prossiga. 967 Galeão, nível 360 está autorizado, via Resolu 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona 5006, controle 120 decimal 8. Autorizar 360, Galeão, Apresolo 10, SMAC, recomendar 10, curva direita, da El, Leda, pois, Motiva, 5006, transponde 20, decimal 8, gol 1967. 967, chame pronto para o pushback acionamento, só confirmando a posição, é SMAP, ok, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá. SMAP, certo. Prossiga. 09 na escuta do controle. Plano sistema, vou checar junto a saliência, aguarde cópia, Sam de Bravo. Chegou foto, tá limpa. Vai prosseguir com o cruzamento do pátio principal. Fique atento à sua direita, o tapume aí sendo realizado as obras. Prossegue com segurança, cruzando o pátio e reporte na para ingresso na Taxiway Índia. Prossegue o táxi. Prossiga. Dia 09, na escuta? Na sua escuta. Tem que manter o setor ainda? Afirmo. O Oceania 63, eu não sei que está autorizado na bridge. Grato, bridge, Oceania 63, no Oceania. Motor Salvador, boa tarde, Oceania 142, mil pés na boca. Confirme? Oceania 6142, boa tarde, solicita pro de Aracaju. Oceania 6142, boa tarde, contato na data, tudo para o 350 na saída Puca. 350 sair da PUCA, pode voar, Aracaju? Temos coordenado com o centro recido, aguarde. Certo. Controle Salvador, boa tarde, gol 9966, informação, tanto. Gol 9966, boa tarde na chegada Mária, sua identificação é desse hotel 050. Chegada Mária, acionou identificação, 10050, gol 9966. Fox prossegue via Taxiway Índia, segunda direita agora via Índia, e Alfa.